Aê, qualquer lugar, qualquer instrumento, rap, samba, é nós, matemáticos, QAP, MPC envenenada, sem truque, só no batuque, sem baqueta, sem lata, vai lá. Na nossa vida teu samba, meu rap bamba, passando pra samba no swing da raça. Na palma da mão, levanta a massa, a roda se forma no meio da praça. Mulata roda, joga um pouco da sua graça. Só pra aliviar, deixa a gente sorrir e sentir que ainda há algo de bom por aqui. Que nos bares de esquina tem sempre alguém que batuca no pandeiro, na lata, na mesa, breja que refresca a cor. Em qualquer panela, em qualquer balde sai samba, em qualquer balcão a batucada, oi. Em qualquer lugar, no Brasil do Acre samba, samba no gueto do gueto a levada, oi. Em qualquer panela, em qualquer balde sai samba, em qualquer balcão a batucada, oi. Em qualquer lugar, no Brasil do Acre samba, samba no gueto do gueto a levada. Tá na raiz, me diz, quem não samba no meu país? Até louco de pinga, swing em cima do samba que fiz. Só porque vi feliz o nosso vício de batucar. Fazer samba em qualquer lugar, a qualquer hora. O cara samba e fica o som que for. E batuca na lata só porque não tem o tambor, mas tem a arte. Esbanja alegria nos cantos dessa cidade. Melodicamente a vida malandragem. Em qualquer panela, em qualquer balde sai samba, em qualquer balcão a batucada, oi. Em qualquer lugar, no Brasil do Acre samba, samba no gueto do gueto a levada, oi. Em qualquer panela, em qualquer balde sai samba, em qualquer balcão a batucada, oi. Em qualquer lugar, no Brasil do Acre samba, samba no gueto do gueto a levada. Então vem na batucada, na palma da mão, na caixa de papelão, ou caçola do pé no chão. Motorista que faz samba no painel do busão, cantando o tema da menina que toca seu coração e desestressa. Faz festa e pergunta que festa é essa, que só quem é da laia sente que Mag deteste. De testa, cê vê que ele não quer se misturar, mas paga uma nota só pra ver o cavaquinho chorar. Em qualquer panela, em qualquer balde sai samba, em qualquer balcão a batucada, oi. Em qualquer lugar, no Brasil do Acre samba, samba no gueto do gueto a levada, oi. Em qualquer panela, em qualquer balde sai samba, em qualquer balcão a batucada, oi. Em qualquer lugar, no Brasil do Acre samba, samba no gueto do gueto a levada.